faça a nossa causa voltar para trás. Não tenham dúvidas que aquela mulher que tiver falso testemunho tem previsão legal. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, só um caso concreto de violência faz com que uma mulher compareça a uma delegacia para fazer uma denúncia. O projeto que prevê a concessão imediata de medida protetiva a mulheres que relatarem ser vítimas de violência doméstica ou familiar, independentemente do motivo da agressão ou da relação da vítima com o agressor, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Esta é a ZYU 284, Rádio Agreste FM, operando na frequência de 107,5 MHz. Avenida Industrial José de Brito, 512, São Sebastião, Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Música, informação, entretenimento. Agreste FM, mais amiga, mais você. Quer economizar na hora de comprar? A Drogaria Maria Vitória é o lugar. Na Drogaria Maria Vitória, temos o melhor preço, o melhor atendimento, a maior diversidade em medicamentos e perfumaria da cidade. Contamos com a equipe qualificada para melhor lhe atender e com atendimento farmacêutico. Você ainda encontra uma ampla linha de produtos ortopédicos, produtos hospitalares, produtos de higiene, alimentação para o seu bebê, suplementos e produtos estéticos que você procura. Drogaria Maria Vitória, Rua Senador Georgino Avelino, por trás do hospital em Nova Cruz. E também na Rua 15 de Novembro, ao lado do Banco Bradesco em Nova Cruz. Para sua comodidade, é só ligar que entregamos o conforto da sua casa. Disque 3281-3196. Ligou, pediu, chegou. Drogaria Maria Vitória. Você pode curtir a vida, você pode se cuidar, você pode tudo no mesmo lugar, Laboratório e Clínica São Sebastião. Há mais de 32 anos, atendendo você e sua família. Laboratório e Clínica São Sebastião, cuidando de sua saúde sempre. Rua Doutor Mário Negócio 25, São Sebastião, Nova Cruz. Fone 3281-2015. 3281-2015. Laboratório e Clínica São Sebastião. Quer participar do show de prêmios das 10 mais da cidade de Santo Antônio? Quanto mais você comprar e acumular cupons, mais chances você tem de ganhar. A cada R$500 em compras, você ganhará uma cartela para concorrer a mais de 50 mil em prêmios, incluindo 5 motos zero quilômetro. Os pontos serão acumulados comprando nas lojas Unifarmácias, Uniplan, Unióticas, Center Caragreste, Alex Madeiras, Onça Brava, Mercado Popular, Branco Pedra Construção, Valdir Motopeças e Posto Santo Antônio. As 10 mais de Santo Antônio, cupons que valem prêmios. Voltamos com a melhor programação do seu rádio. Agreste FM. A partir de agora, sua noite fica mais feliz. Entra no ar. Boa noite 107. Boa noite 107. Músicas, mensagens e a participação do ouvinte. Boa noite 107. Com Ademilson Amorim. Oh, pisar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Oi, gente amiga, boa noite. Estamos chegando, são 8 da noite e 5 minutinhos na cidade de Nova Cruz. A partir desse momento, a gente começa o nosso programa Boa Noite 107. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, abençoe nossa noite e proteja nós de todo mal. Amém. Aonde você estiver, receba meu abraço, meu muito obrigado. Convido você para formar comigo a partir desse momento a corrente da amizade, da descontração e do sucesso. De mãos dadas, caminhando e cantando e seguindo a canção, estamos nós aqui outra vez para juntos fazermos um programa do jeito que você quer, do jeitinho que você gosta. Descansa meus olhos. São 8 mais 6 minutos, hoje é quarta, hoje são 22/3/2023, 22 de março. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca. E eu convido você que forma comigo toda noite esse nosso encontro, né? A partir desse momento é você que está convidado, é o convidado especial da noite, para juntos a gente conseguir fazer esse programa da melhor forma possível. Você manda, você pede, você participa, faz o programa acontecer de verdade, porque esse programa é bom com você participando aqui do programa, pedindo música e mandando o seu recado para quem você quiser e onde estiver. Você está ouvindo Boa Noite 107, com Ademilson Amorim. Boa Noite 107. E eu estou aqui com a graça de Deus e com a ajuda de vocês para a gente comandar esse programa até as 22, até as 10 da noite, com muita paz e muito amor. Trazer para você a boa música, o bom bate-papo, né? Com você participando do programa através dos nossos contatos. O WhatsApp é o 99-99125-6447. É o WhatsApp da 107 FM. Repetir para você de novo: 99-125-6447. Você pode, via WhatsApp, participar do nosso programa, mandando a sua mensagem, mandando o seu áudio e escolhendo a música que você quer ouvir na noite de hoje. Também pode participar do programa através do 3281-2772. Abraçamos você que está conosco na estrada, meu amigo do carro, boa noite, tudo bem com você, uma boa viagem, um abraço grandão e obrigado por você permitir que eu possa estar junto de você aí nas ondas da rádio, né? Através do som do seu carro, você sintonizado na 107 FM, meu boa noite, meu muito obrigado. Também vai um abraço aqui no comecinho do programa para os nossos ouvintes espalhados nos sítios, nas fazendas, nas comunidades, nos povoados e nos assentamentos. Boa noite, gente amiga. Você que está aí, ó, ouvindo nós nas cidades da região aonde chega o som da 107, no seu radinho você curte a 107 FM, meu boa noite todo especial. E na internet, a gente quer agradecer a você que está conosco no Brasil e no mundo, aonde você estiver aí, estiver acompanhando a gente, sinta-se abraçado e tenha uma boa noite. A partir desse momento, a gente quer conversar com você, a gente quer tocar música para você e a gente quer ouvir a sua voz. Enviando um áudio aqui para o WhatsApp 99125-6447 ou participando através do 3281-2772, a gente tem você no ar aqui, pedir música e mandar na programação. Que seu dia de hoje tenha sido muito bom e que a noite seja melhor que o dia. 8 e 9 na cidade de Nova Cruz. A partir desse momento, espaço aberto e a sua participação no programa, que é muito mais muito mais importante para nós, porque a gente quer ter você conosco nesta noite. E se você já está sintonizado conosco, vai participar, então aproveita, viu? Aproveita o espaço e manda o teu recado e escolhe que música para hoje você quer ouvir no som da nossa rádio 107 FM de Nova Cruz. Bacana, gente amiga, então vamos nessa, né? Vamos trazer aqui as participações pra gente começar a partir desse momento a tocar muita música pra você que está na 107 FM, você que vai comandar o programa comigo, meu muito obrigado, e é com você que a gente vai conversar, é com você que a gente vai trazer música no programa 107 FM, boa noite! Boa noite, Ademir Samorim, aqui é Ana Dondê, gostaria de pedir uma música de Zeleto Amado Luciano, para todos daqui do Donei, para você, para Robson Gomes, para Robinho, para todos do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E manda um alô para mim todas as noites, que eu não perdo só o programa seu, viu? Eu não ligo todo dia, não mando áudio, mas eu tô na escuta. Obrigado, Ana. Abraço grande para você. Dona Inês, né? Cidade de Dona Inês, PB, ouvindo a programação da 107. Muito obrigado, minha amiga. Fica com Deus e continue conosco, que a sua música daqui a pouquinho a gente toca, tá bom? Pode ter certeza disso. Ouvinte no ar, 8h12. Boa noite, Edmilson. Aqui é Ed, lá do Chique Chique. Quero ouvir a música de Zé Vaqueiro, Coladinho, Coladinho. Ofereço pra você e pra todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Muito obrigado a sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vinda sempre. Nós é que agradecemos, né? E ter vocês conosco aqui na melhor programação do rádio. Começar o programa ouvindo, né? A voz dos ouvintes é ótimo. Tem gente comigo aqui no fixo. Deixa eu ver se tem. 3281-2772. Boa noite. Não tem, né? Então, tudo bem. Vamos deixar aqui o espaço aberto para outra participação. No programa Boa Noite 107, você comandando comigo, né? Isso é bom demais. Meu amigo Naldo Gomes, de Pedro Velho. Boa noite, Naldo. Quanto tempo, rapaz? Seja bem-vindo de volta. Tá tudo bem com você, meu amigão? Tá pedindo pra que eu toque aí, aqui, a música Bonita Paixão, de Raça Negra. Olha que coisa boa aí. Deseja pra mim um bom trabalho. Muito obrigado, Naldo. Um abraço para você, para sua esposa, para toda a sua família de Pedro Velho, ouvindo a programação sintonizado na 107 FM. 8h14. chega a me enlouquecer. Sinto que estou vivendo só pra te querer. Você chegou.